7. Voo 1161, chame agora na frequência 124 decimal 25, alterna 126 decimal 55. Voo 1161. decimal 25, faltando 126 decimal 55. This 92, is it better? Alterna na posição bridge, frequência do centro Brasil 124 decimal 25, 126 decimal 55. 15005, Recife. Está 3143 autorizado a nível de voo 360. Confirmando, eu vou no 471. 7, estando em situação, eu tenho nível 370, vou no 471. Vou no 99, estando em situação, eu tenho nível 400, na posição da GEL, chamou no 24, decimal 25, alterna no 26, decimal 55. Na posição da GEL, 124 decimal 25, 126 decimal 55. Alpha Level 340, remover bridge position. Contact on frequency 124, decimal 25, enable 126, decimal 55. Só 3359, resiste. Fire. Zulu 43, chama agora na frequência 24 decimal 25, contendo 126 decimal 55. Argentina 1142, Pop Code 5547. 98, bom dia, Oceanânia 251. Decimal 45, Panama 126, decimal 85. Decolou 2300, cruzando, sobe a 360. Autorizado Leda 360, Oceania 6251. Chegando agora na frequência 127 decimal 3, altera 123 decimal 0. Trip 5557, resiste. Recife em Cegas, chame agora na frequência 127 decimal 3, alterna 123 decimal 0. frequência 124 decimal 25, contorno 96 decimal 55, 3657. Decimal 25, 124, 25, 3657. O Oxané 62, que encontra sendo expansão, submata nível de voo 360, durante 2 dias. Posição Bridge chama 124 decimal 25 ou 12000 decimal 523, chama Brasília, frequência 124 decimal 25, alterna 126 decimal 55. 077, chame agora na frequência 124.25, alterna 126.55. azul 4100, permitido. Área 124, decimal 25, secundária 26, decimal 5. Capão, capão, capão, capão, capão, capão, capão, capão, capão, capão, capão, capão, capão, capão, capão, capão, 4-1,